Está começando mais um Evangelho do Dia. Hoje, 1º de junho de 2016, eu sou o Frei Jordano. Vamos começar com a liturgia diária. Não, gente, olha, o Frei vai pedir a vocês aí, nos nossos estúdios, né? Isso, muito obrigado. O Frei já fez um sinalzinho aqui. E vamos para que a música, né? Essa música muito inspiradora, possa aí ficar apenas como um enfeite no fundo. Às vezes os amigos, brincadeiras, né, que servem como provação ao Frei, mas o Frei tem muita paciência, não é mesmo? Então, assim devemos ser também, né, com os outros brincarem conosco, ver sempre como uma oportunidade de autossuperação. Então vamos começar o Evangelho de Marcos 12, do 18 ao 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão, se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. Nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os sete se casaram com ela? Jesus então respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não reconhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Então, no Evangelho de hoje, Jesus chama nossa atenção para os erros que tomamos como verdade e as verdades que tomamos como erros, ao nos ocuparmos de um futuro, às vezes, muito além da nossa capacidade de compreensão, enquanto ainda no presente há muitos ajustes a serem levados a cabo na nossa vida, não é mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Hoje, 1º de junho, o santo do dia é São Justino, primeiro santo, padre. Se tornou um grande filósofo cristão, sacerdote, um corresponder diariamente à sua fé. Nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino buscou, com aquilo que tinha, a verdade. Ele tinha essa sede e providencialmente pôs em sua vida um ancião que se aproximou dele para falar sobre a filosofia. E ele apresentou algo mais que faltava a Justino. Falou dos profetas, da fé, da verdade, do mistério de Deus e apresentou Jesus Cristo. Justino se tornou um grande filósofo cristão, sacerdote, um homem que buscou corresponder diariamente à sua fé. E depois dos padres apostólicos, ele foi intitulado como o primeiro santo padre. A sagrada tradição foi muito testemunhada nos escritos deste santo. Por inveja e por não aceitar a verdade, um filósofo denunciou São Justino, que foi julgado injustamente, flagelado e, por não renunciar a Jesus Cristo, foi decapitado. Isso no ano de 167. Com fé e razão, nós mergulhamos nosso ser no coração de Jesus, modelo e fonte de toda a graça, bênção e santidade. São Justino, rogai por nós. Então aí tivemos mais um Evangelho do Dia com Frei Germano. Oh, eu tô errando até o meu nome. É que tá cedo ainda. Eu estou apenas acordando, não é mesmo? Frei Jô, graças a Deus. Hoje é dia 1 de junho de 2016. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a bênção venha sobre minha casa. Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender? Glória a vós, Senhor.